silêncio da madrugada. Observo a noite mais que nada, apenas com um olhar. O silêncio que encanta o ar, as estrelas brilham a calada da noite. Já são meia-noite no relógio, e na favela o tráfico, grande negócio. Parece boteco, samba e pagode, minas e rapaziada, caixa de som bate forte, a única diversão do final de semana. Os problemas ficam para trás, a gente sobrevive do jeito que manda. O assunto variado, pais e mães preocupados com a polêmica da rua. Antes das duas tem que estar em casa, pois o padrão da madrugada pode dar raio. O estrago é visto no jornal da segunda-feira. Hoje é sexta-feira, bailes badalados, ponto de encontro de jovens. Um sai para a diversão, outros acabam encontrando a morte. É nesse jogo que a gente tenta a sorte. Às vezes o limite é alterado. Tome uma cerveja e puxe um baseado. Versão desbeteada do gueto, muito louco eu vou sobrevivendo. O silêncio da madrugada, o silêncio da madrugada. Versão desnorteada. O silêncio da madrugada, o silêncio da madrugada. Graças a Deus eu cheguei em casa. Lembra-se bem daquela saravara de bala, 19 anos de idade, já virou cova rasa. O silêncio da madrugada, a rotina foi quebrada, ninguém viu, ninguém sabe de nada. Dois tiros no peito, na cabeça, algo parecido com treta. 4 horas da matina, já é sábado, alguns já vão se deitar, desnorteados. Para que na hora de acordar, se arrumar pra selecionar o lugar que vai. Encontro casual com a outra preta, já vão novamente os dois pra balada maloqueira. Filho e filha, tome cuidado, trajetória perigosa, rumo à diversão. Antes de atravessar a porta, eles fazem o sinal da cruz. Então a mãe começa a oração e a preocupação. Bares da periferia, clubes da cidade, faixa de idade, 15 anos, dentro de lado a vaidade. 11 horas começa o baile, roseira, rap, samba, forró, ritmos variados. Começa a porrada e é separado, mas do lado de fora o bicho pega. E é nessas horas que jovens fazem a merda. Correria, gritaria, tira infelizmente. Mais um homicídio, mais um fato repetido, fudido, acontecido e esquecido. No silêncio da madrugada, o silêncio da madrugada. Versão desnorteada. O silêncio da madrugada, o silêncio da madrugada. Graças a Deus eu cheguei em casa. Na noite passada, graças a Deus, eu cheguei em casa. Hoje é segunda-feira, já terminou mais uma madrugada. Alguns têm um final feliz e outros sádico. O jornal mostra mais um final de semana violenta. Cada dia que passa, são mais jovens morrendo. Uma cidade cada vez mais abandonada, deixando a sua própria sorte de lado. Assiste potentemente a degradação humana e urbana, sem perceber nenhuma atitude efetiva ativa por parte do poder público. Será que há uma luz no fim do túnel para solucionar esta assustadora decadência? Pregam a lei, mas agem com desobediência. O que fazer então para reverter esse processo? Várias hipóteses podem ser discutidas nesse sentido, mas com certeza nenhuma dessas providências inclui a omissão por parte da polícia corrupta, violenta de um povo assassino. Não. Felicidade, sim, que a gente nunca esqueça.